Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixa o seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. C'est à la fille qu'il donne là-bas qu'il pense. Ce Portugais qui rentre enfin au Portugal. Ce Portugais qui rentre enfin au Portugal. Ocupada só sempre um minuto para escrever. Olá meu amigo, seja bem-vindo, muito prazer. Hoje há festa na sala, vamos bailar. Hoje é dia de baile, vamos festejar. Ao som desta música que está no ar, na sintonia da rádio toca a dançar. Na sintonia da rádio toca a dançar. Olá, viva, bom dia, boa tarde, ou mesmo boa noite. Passou mais um tema daquela banda para recordar. Bom dia a todo o nosso auditório, vocês estão na escuta da rádio Toca a Lançar aí no seu país e no mundo. Sempre calido vou descobrir um ritmo bem quente que nada diferente posso sentir. A partir de agora, até bem pertinho das 12 horas, você está no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização é feita por este vosso amigo locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Para todo o mundo, bom, olá, bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite. Um grande abraço para todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. Pois é, hoje 13 de maio, dia de Nossa Senhora, mês de Nossa Senhora, dia em que a nossa a rádio de todos nós completa 15 primaveras. Para todos que fazem parte desta família, em meu nome e em nome de todos nós, parabéns para nós todos, porque nós todos e estamos de parabéns especialmente os administradores Fernando Moraes, Miguel Moraes, Joaquim Barbosa, Luísa Barbosa e também hoje a festa na sala. E também não poderia ser Cristina Moraes, também foi uma das fundadoras da Rádio Toca Lançar. A todos muito, muitos parabéns, que venham mais 15 e outros mais 15. Toca dançar, não sinto nenhuma nada. E eu sinto-me na obrigação, de dar umas palavrinhas a todos os ouvintes, a todos os nossos imigrantes, a todos os nossos patrocinadores. Hoje celebramos um marco muito especial, 15 anos de existência, e este momento não seria possível sem o apoio incondicional de cada um de vocês. Queremos expressar nossa profunda gratidão a todos os ouvintes que nos acompanham, dançaram e compartilharam momentos inesquecíveis connosco. A presença de vocês na nossa transmissão é o que faz a nossa paixão se manter viva. Aos nossos sócios, agradecemos pela confiança, pela parceria ao longo destes anos. Juntos construímos uma comunidade vibrante e apaixonada pela música. Olá, meu amigo, seja bem-vindo, muito prazer. Não podemos esquecer dos nossos imigrantes que, mesmo à distância, mantêm a ligação com a nossa rádio, as suas raízes. Vocês são parte vital da nossa história. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, cuja generosidade permitiu que continuássemos levando alegria e música aos lares de todos. Sem vocês, nada disto seria possível. E por último, mas não menos importante, um enorme obrigado a todas as nossas equipas. Cada membro desempenha um papel fundamental, e a dedicação de vocês que transformam a nossa visão em realidade. Juntos celebramos 15 anos de sucesso, que vamos e que venham muitos mais anos de música, dança e momentos memoráveis. Com carinho, com muita gratidão de toda a equipa da Rádio Toca Dançar, para todos vocês ouvintes, para todos os nossos imigrantes, para todos os nossos sócios, para todos os nossos patrocinadores. A Rádio Toca Lançar existe há 15 anos. Parabéns, Rádio Toca Lançar. Parabéns a vocês que estão deste lado, também fazem parte desta família. Muito obrigado a todos vocês. E hoje uma missão especial, missão esta que você vai ter voz também desse lado. Para isso, se você quer dar a sua mensagem de parabéns, pode entrar em contato através do WhatsApp pelo 913180788. A linha ainda não está disponível, mas dentro em breve ela estará disponível. Por isso, se quiser, se não tem vergonha, deixe a sua mensagem pessoalmente aqui ao locutor Jorge Carvalho, que ele põe no ar. Se não se sente à vontade, deixe a sua mensagem vocal e envie-me para o WhatsApp 913180788, que eu faço a sua mensagem voltar para si, voltar para quem você quer que ela ouça. Basta estar sintonizado na Rádio Toca Lançar. Rádio Toca Lançar, hoje não há pedidos, hoje não há dedicatórias, hoje sim a programação está programada para que ela seja feita da melhor maneira possível. Espero que seja do vosso agrado. Por isso, quer a sua mensagem, quer deixar a sua mensagem de parabéns, faça-o através do WhatsApp 913180788. Eu vou começar a minha programação desta terça-feira, 13 de maio de 2025, mês da Nossa Senhora, mês da Rádio Toca Lançar, dia de aniversário da Rádio Toca Lançar. Não podia deixar de ser com uma música do nosso administrador Miguel Moraes, e esta música eu aproveito. E esta música eu aproveito e dedico a todos vocês que estão na escuta da Rádio Toca Dançar, especialmente a todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. Miguel Moraes, com o tema Regresso do Imigrante. Aproveito este tema e dou um conselho a todos os nossos portugueses. Eu quero um dia regressar a Portugal. Espero que a minha propriedade nunca seja ocupada por gente estranha. Por isso, no dia 18, pensem bem, pensem no que vão fazer, que vocês tenham a oportunidade de mudar o nosso Portugal. Quero que meu Portugal continue a ser Portugal e nunca seja um país independente. Um abraço a todos vocês e obrigado por estarem na nossa companhia. E muito bem enfeitado, até mesmo a cozinheira. Ai, tem calma, mãozinha, tudo o que ela cozinha tem um paladar diferente. E seja qual for o prato, tem sempre sabor exato e tempero excelente. Vou comer os pratos todos e nada vou deixar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. Vou comer os pratos todos e nada vou deixar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. É só de olhar para ela quando pega na panela para cozinhar a sopa. Mesmo que não queira, fico com os olhos em bico e com água na boca. Para fazer tantos pratos, ela dá corda aos sapatos, pois é muito despachada. E nunca dá uma nega, esta mulher não sossega e nunca está cansada. Vou comer os pratos todos e nada vou deixar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. Vou comer os pratos todos e nada vou deixar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. Jantar, vou comer até fartar. Vou comer os pratos todos e nada vou deixar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. Tratamento especial no almoço e no jantar, vou comer até fartar. Casa dela, eu logo aceitei. Ai que ela é tão bela. Empolgado eu estava para chegar ao fim do dia, dormir bem. Pois é, muito, muitos parabéns para todos que escutam a rádio Toca nas Árvores. Estou aqui a receber muitas, muitas mensagens. E eu vou já aqui ler uma de uma ouvinte, uma fiel ouvinte à rádio Toca nas Árvores. Estou a falar da nossa simpática ouvinte Maria Oliveira e ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Olá, bom dia amigo Jorge, estou por cá na escuta. Desejo-te uma boa emissão e hoje, neste dia tão especial, quero dar os parabéns à rádio Toca nas Árvores, uma rádio que eu encontrei por um acaso e nunca mais deixei de ouvir, onde eu ganhei amigos com quem eu tenho o privilégio de conviver até hoje, seja nas horas boas ou nas horas mais más. Esta rádio tem-me ajudado bastante e com a boa música de baile deixa-me com um grande sorriso no gosto. Por isso, deixo aqui os meus votos de muitos parabéns e muitas felicidades para toda a equipa e que venham muitos mais para nós, para nos proporcionar grandes momentos de alegria. Bem-aja a todos vocês, fiquem todos bem. Beijinhos, amigo. Muito, muito obrigada Maria Oliveira. É com estas palavras de conforto, com estas palavras de apoio que eu e toda a equipa nunca nos vamos deixar ir abaixo. Muito, muito obrigado Maria Oliveira por ser uma ouvinte fiel à rádio Toca nas Árvores e muito obrigado também por estar sempre na escuta da Rádio Toca da Serra. Um grande beijinho para si, um beijinho para a sua querida mãe, um grande abraço para o seu querido pai. Bem-haja a si, a todos vocês. Obrigado por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Bom dia para o nosso amigo Luís Faria, que também já está na escuta da Rádio Toca a Dançar. Luís Faria, muito bom dia. Obrigado também por estar na nossa companhia. Esse bicho cabeludo não é coisa muito rara. O tal bicho peludo toda a noite me arrepia. O bicho cabeludo é a gata da Maria. O bicho cabeludo se esfregou na minha cara. Maria Oliveira Salete Pinheiro te manda beijinhos e te agradece pela mensagem. Muito, muito obrigado. Pois é, daqui a nada teremos um responsável, o homem responsável desta rádio. Penso eu. Quero muito tê-lo aqui ao telefone comigo para que nós possamos lhes dar os parabéns. Cheguei à casa dela, foi a maior alegria. Comida, bebida e boa música se ouvia. Dormi a noite toda com algo que incomodava. Uma coisa tão peluda se esfregava em minha cara. O bicho cabeludo se esfregou na minha cara. Esse bicho cabeludo não é coisa muito rara. O tal bicho peludo toda a noite me arrepia. O bicho cabeludo era a gata da Maria. O bicho cabeludo se esfregou na minha cara. Esse bicho cabeludo. E muito, muito obrigado à nossa amiga Maria Seco. Maria Seco, ela que se vai tornar também sócia da Rádio Toca a Dançar. Maria Seco, no final da live, agradeço que me mande uma mensagem e eu lhe explicarei como se pode tornar sócia, como se pode juntar à família RTD. Você também o pode fazer e para isso você basta entrar em contacto com qualquer diretor, qualquer locutor, com qualquer administrador. E poderá se tornar também da família desta Rádio Toca a Dançar. Por apenas duas danças por mês poderá fazer sócia e aí sim se tornar membro da RTD. Quem sabe se tornar também um locutor ou uma locutora aqui da Rádio Toca a Dançar. Precisamos de vozes femininas e masculinas também. A gata da Maria, o bicho cabeludo se esfregou na minha cara. Esse bicho cabeludo não é coisa muito rara. O tal bicho peludo toda a noite me arrepia. O bicho cabeludo era a gata da Maria. Ah, seu bicho maroto! Malade carton. Malade carton. Malade carton. Malade carton. Ici, vous entendrez également la meilleure musique portugaise. Également les meilleures musiques portugaises. Senti eu ando tão perdido nesta vida. De Paris até Lisboa, o imigrante português. Deixou-me em cidade para o lado pequeno. Não podes parar, nem tens nada a perder. Malade carton. Malade carton. Malade carton. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Pois é, e cá estamos, mais um cantor, um excelente cantor, uma excelente voz também, que já fez parte da Rádio Toca Dançar, já fez locução aqui também na Rádio Toca Dançar. Estou a falar de quem? Nuno Félix, esse tema que eu dedico a todos que se encontram aqui na minha live, todas as minhas moderadoras, Marie Celeste, Teresa Fernandes, Marisa Gomes e Salete Pinheiro, a todas, muito, muito obrigado por estarem na nossa companhia. A todos que aqui se encontram, Maria de Jesus, Paulo Seco, também muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão a entrar, que estão a partilhar e obrigado pelos 20K, meia hora de rádio 20K. Muita gratidão a todos vocês. Aqui está para todos vós, Nuno Félix, me liga que eu vou, pois é, me liga que eu ponho no ar para dar os parabéns a todos, todo o staff da Rádio Toca a Dançar. Quando tu te sentes sozinho e quiseres companhia, me liga que eu vou. E quando bater a solidão na porta do coração, me liga que eu vou. Quando eu vinha ficar cinzento e os minutos do tormento, me liga que eu vou. E quando quiseres um ombro amigo, tu podes contar comigo. Me liga que eu vou. Procura na tua antes então o meu nome. Marcador, favor, no telefone. De manhã à noite ou quando for, procura. Eu vou passar a noite acordado. Vou atender e vai sofrer do outro lado. Alô, que fala o teu grande amor. E quando quiseres desabafar com alguém para te abraçar, me liga que eu vou. E quando sentires um vazio e o coração ficar frio, me liga que eu vou. Quando ficares só na madrugada e quiseres ser amada, me liga que eu vou. E quando quiseres amar de verdade, eu acabo com a saudade. Me liga que eu vou. Procura na tua agenda o meu nome. Marca, por favor, no telefone. De manhã à noite ou quando for. Procura. Eu vou passar a noite acordado. Vou atender e vai sofrer do outro lado. Alô, que fala o teu grande amor. Procura na tua agenda o meu nome. Marca, por favor, no telefone. De manhã à noite ou quando for. Procura, eu vou passar. Pois é, Nuno Félix, me liga que eu vou. Nuno Félix também já fez parte daqui da, dos elementos de locutores da Rádio Toca Avançar. Nuno Félix, um grande abraço também para ti e também obrigado por tudo aquilo que também deste a esta Rádio Toca a Dançar. E não poderia deixar de ser Zé Neves, que toda a gente conhece. Zé Neves também, o nosso diretor, locutor e cantor. Zé Neves, ele também faz parte desta rádio, já faz parte da Rádio Toca a Dançar já há uns aninhos. Aqui está Zé Neves para todos vós, Não Consigo Viver Sem Ti. Desde que você se foi, que eu estou sofrendo. Não consigo esquecer o que passou. Hoje eu quero lhe falar toda a verdade. Outro amor eu já procurei, mas não esqueço de você. A saudade faz lembrar a todo instante que eu não poderei viver sem teu amor. Outro alguém não soube dar o carinho que eu perdi. Não consigo viver sem ti. Sei que a vida para mim não vale nada. Só você e mais ninguém me faz feliz. Esse amor me faz sofrer,

ainda nem 10 horas são e já estamos com uma audiência de, posso considerar, de luxo, mas muito obrigado a todos vocês, ouvintes da Rádio Toca Dançar. Como disse de início, muitos fazem parte do staff da Rádio Toca Dançar e eu vou começando a divulgar alguns que fazem parte desta família, começar, claro, pela nossa administração, pelo nosso administrador Fernando Moraes. Fernando Moraes, ele que teve a ideia, juntamente com seu filho e com a sua esposa, de criar esta menina que hoje se torna uma mulher. Fernando Moraes, administrador e locutor aqui na Rádio Toca Lançar. Miguel Moraes, também administrador da Rádio Toca Lançar. E temos também o nosso administrador Joaquim Barbosa e a nossa administradora Luísa Barbosa. Temos também pessoas que já fazem parte da Rádio Toca Lançar já há alguns anos. E estou a falar, se não me engano, e se me engano peço desculpa a todo o staff. Estou a falar de Maria Fregateiro, uma das mais velhinhas. Maria Fregateiro, Margarida Silva, conhecida por Magui, também que é uma das mais velhinhas. Estou a falar também de José Morado, de Lyon, França. Nanda Correia, também diretora de Lyon, França. E Salete Pinheiro, também nossa diretora, também de França. Umas das mais velhinhas, claro, o nosso diretor e locutor também, Elísio Santos. Este sim é um professor que tenho aprendido muito com este senhor da voz. Este sim é um profissional da locução, o Elísio Santos, um dos mais velhinhos aqui da Rádio Toca Lançar. Para todos eles, muito, muito obrigado por tudo. Obrigado por estarem sempre na sintonia da Rádio Toca a Dançar. Pois é, a Rádio Toca a Dançar, ela que foi a Rádio Toca a Dançar, que foi a Rádio Toca a Dançar, que nasceu como uma simples brincadeira familiar no dia 9 de janeiro de 2010, através de um concurso de dança realizado na Dancetaria Ritmos e instalada no Centro Comercial Londres, Senhora da Hora, contando com o apoio da imagem para o exterior obtidas pelo Porto Canal. Pois é, e quem mais poderia de fazer parte do nosso staff? Estou a falar de uma grande mulher, uma grande cantora também, que todo mundo conhece, já fez parte também da Rádio Toca Lançar, já foi aquela locutora também. Estou a falar de Cláudia Lopes. Cláudia Lopes também tem uma voz inconfundível. Este tema eu dedico a todos quantos aqueles que estão na escuta da Rádio e Toca Lançar, a todo quanto aqueles gostam da Rádio e Toca Lançar, especialmente para todas as mulheres, para todas as avós, para todas as mães, para todas as meninas. Com este bonito tema, Cláudia Lopes, com o tema Só um Pouco de Ti. Pois é, eu inverti os papéis porque é que eu ia passar Só um Pouco de Ti, não está em perfeitas condições para eu passar aqui, por isso vamos ficar com Cláudia Lopes na mesma, que dedico novamente a todas as mulheres do mundo com o tema Mulher do Mundo. O melhor da música passa aqui. La meilleure musique joue ici. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho e não queremos mudar. E vous ne pouvez pas le manquer. Tocamos o que mais gostas de ouvir. Tocamos o que mais queres ouvir. Nous jouons ce que vous voulez le plus entendre. Sempre com boa disposição, logo por amanhã. I feel good. Toujours de bonne humeur dès le matin, Jorge Carvalho vous propose le programme des communautés portugaises. Jorge Carvalho leva até si o programa das comunidades. Malade Cartão. Mala de cartão. Et vous ne pouvez pas le manquer. E você? Não pode perder. Aqui está a Cláudia Lopes, mulher do mundo, para todas as mulheres espalhadas pelo mundo fora. Me apaixonei por ti, mas somos diferentes. Me apaixonei por ti, o que devo de fazer? Hoje tenho fé no amor. Hoje tenho fé no amor. E não tenho medo de lutar por ti, porque eu me apaixonei por ti. E hoje sou mulher do mundo. Procuro por ti, mas somos diferentes. Me apaixonei por ti, o que devo de fazer? Se minha alma está pintada da tua cor, hoje tenho fé no amor. Hoje tenho fé. Confesso que ando louco por uma bela mulher. Tem corpo sempre escultural. É linda de morrer, mas ela diz que é livre, não se prende a qualquer um. Mas sabe provocar, mexendo o seu bumbum. E sempre que ela vai para a pista de bolar, ninguém fica indiferente ao seu charme, seu amor. E sempre que ela quer, a safadinha vai e pede uma palmadinha de amor. E sempre que ela chega, o bumbumzinho à mancha. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. E sempre que ela chega, todos dizem vai com força. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. Que ando louco por uma bela mulher. É muito sensual, sei bem o que ela quer. Mas ela diz que é livre e não entrega o coração. Mas sabe provocar com o bumbum no chão. E sempre que ela vai para a pista de bolar, ninguém fica indiferente ao seu charme, seu amor. E sempre que ela quer, a safadinha vai e pede uma palmadinha de amor. E sempre que ela chega, o bumbumzinho à mancha. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. E sempre que ela chega, todos dizem vai com força. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. E sempre que ela chega, ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. E sempre que ela chega, todos dizem vai com força. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. E sempre que ela chega, o bumbumzinho a mostra. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. E sempre que ela chega, todos dizem vai com força. Ai, bate que ela gosta, bate, bate que ela gosta. Pois é, a música não para, e depois deste bonito tema, Bate que ela gosta, na voz de Simão, um novo tema que ainda está quentinho, mas estamos com outro bonito tema na voz de Bruno Bello, Sei que vou te amar. Bom dia, vai também até ao encontro do nosso diretor-locutor, Mr. Peixeco, ele que também juntou aqui à minha live. Mr., parabéns também para ti, parabéns também por fazeres parte desta família, obrigado por fazeres parte da família RTD, muito obrigado por tudo aquilo que fazes e que tenho a certeza vais continuar a fazer. É que tu vais voltar. Deixei minhas marcas gravadas em ti. Os nossos lençóis têm cheiro dos dois. Por isso, amor, volta para mim. Paixão, tu foste embora sem me avisar. Levaste-me o sol, só ficou a dor e a recordação de te amar. Mas tenho a certeza que tu vais voltar. Deixei minhas marcas gravadas em ti. Os nossos lençóis tem cheiro dos dois, por isso amor volta para mim. Pois é, sei que vais voltar, deixa-me tirar aqui este som, que senão não nos vamos entender. Pois é, tenho aqui uma mensagem de uma ouvinte, uma simpática ouvinte, que sempre que pode está, marca presença no programa Mala de Cartão. É assim que eu gosto dos meus ouvintes, da nossa comunidade. A nossa amiga a Maria, ela que nos escuta na Suíça, ela que me diz: bom dia, Jorge, queria dar os parabéns à nossa menina, à rádio Toca Lançar, que este dia se repita por muitos e muitos anos, pois adoro esta rádio, já sigo há bastantes anos e muitos mais irei seguir assim, Deus me permita. E obrigado, Jorge, por me ter metido como tua. E obrigado, Jorge, por me teres... de ler da minha moderadora Teresa Fernandes, por me teres metido como tua moderadora. Estou muito feliz por fazer parte da família Toca a Dançar, mesmo de coração. Parabéns a todos os diretores e staff desta maravilhosa rádio, que a Nossa Senhora de Fátima os guie e os ajude cada vez mais. A rádio vai para além fronteiras. Beijos para todos e muitos parabéns. Agora sim, vou ler a mensagem da nossa amiga Maria, que nos escuta também na Suíça, que me diz: bom dia, Jorge, parabéns à rádio Toca Lançar, parabéns para ti, parabéns para todos que fazem parte desta rádio, a melhor rádio de web do mundo e arredores. Muitos parabéns para todos vós. E continuação de um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigado, El Maria, obrigado pela tua mensagem, por estar sempre também na escuta da rádio Toca a Dançar. Muito, muito obrigado a todos. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pelos vossos partilhas, pelas vossas mensagens. Estou de coração cheio hoje um dia hoje que eu estou mesmo de coração cheio. Não começou muito bem logo pela manhã, mas tudo vai terminar como a nossa menina, que hoje é uma mulher, merece. Vamos ver se eu encontro alguém que está do outro lado para ter aqui uma conversinha com todos nós. Vamos ouvir se ele me vai atender. Sim, Jorge, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia. Posso ter dois minutinhos, posso roubar dois minutinhos do teu tempo? Sim, senhora, vamos lá. Antes de mais, quero apresentar o nosso administrador Fernando Moraes. Não precisa de apresentações, que ele é bem conhecido. Mas antes quero relembrar o porquê começou a Rádio Toca Lançar. A Rádio Toca Lançar nasceu de uma simples brincadeira familiar no dia 9 de janeiro de 2010, através de um concurso de dança realizado na Dançaria Ritmos, instalado no Centro Comercial Londres, sendo da Senhora da Hora, contando com o apoio da imagem para o exterior obtido pelo Porto Canal. Nesse concurso, na qual fizemos parte, fomos vencedores por mérito. Mais tarde, a RTP organizou um outro concurso na qual fomos convidados, sendo a amizade, o convívio e o melhor do concurso. Certo dia, em reunião familiar, foi idealizado pelo meu filho Miguel Moraes a ideia de formar uma rádio via internet, onde de imediato nos propusemos arrancar com o projeto. A etapa seguinte foi a aquisição de um nome para a rádio, onde no meio de várias opções surgiu o nome Rádio Toca a Dançar, sendo esse de imediato aceito por alguns carinho, pois seria fruto dos convívios que temos relacionado à dança. A Rádio Toca a Dançar foi então criada a 13 de maio do ano de 2010, precisamente no dia de Nossa Senhora de Fátima, sendo constituída pelos seguintes elementos: Fernando Moraes, Cristina Moraes e Miguel Moraes. Fernando, muito em primeiro lugar, muito bom dia. Em segundo, parabéns para ti, parabéns para o Fernando Moraes, claro, parabéns também para a Cristina, parabéns para todo o staff, parabéns para a nossa menina, que hoje é uma mulher. Rádio Toca a Dançar. É verdade, desde já o meu bom dia a todos os ouvintes que estão através das plataformas digitais a ouvir a Rádio Toca a Dançar. É com enorme orgulho que eu costumo dizer, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, temos superado sempre, dentro do possível, a melhor imagem para a RTD. É uma rádio de família onde pai, filho e mãe ganharam, como toda a gente sabe, o concurso de dança. E então decidimos, como o Jorge já referiu, o concurso de dança. Nasceu a Rádio Toca a Dançar, hoje gerida pelo pai e pelo filho, e com uma excelente equipa, aqueles que costumo dizer dão balas, dão corpo às balas, são pessoas que dão o seu melhor. Agradecer também a quem já cá passou, a quem já cá deu o seu melhor, a quem nos ajudou também ao longo destes 15 anos. Sinto-me orgulhoso porque eu acho que a rádio, cada dia que passa, além de todo o sacrifício que todo o staff faz, não só o Fernando, como o Jorge e todos os outros locutores, como o Joaquim Barbosa, que já preparámos a festa do Senhor Matosinhos, já estamos a quase prontinho para a festa do imigrante, tudo isto, os estúdios, o trabalho, a dedicação, o amor e o carinho à música. E deixava aqui um apelo aos amigos, aos ouvintes, um apelo que eu pedia de gratidão a todos que estão a ouvir a Rádio Toca a Dançar, e são centenas de ouvintes. Ajudem-nos só com uma proposta de sócio, ajudem-nos só com um valor de um café por dia, neste caso um café por mês ou dois, ser sócio da nossa associação, porque costuma-se dizer, quanto mais a empresa cresce, maior é a dificuldade. E como não temos nada a esconder a ninguém, nós temos dificuldades, somos humildes, não temos cá problemas de dizer que precisamos de todos. Não, a rádio dá música, mas nós precisamos de vós, porque as despesas cada vez são maiores, e com a ajuda de um pouco de alguns sócios, nos iriam ajudar muito, mas muito, para crescer ainda mais a Rádio Toca a Dançar. É de coração que hoje fazemos 15 anos de muito sofrimento, de muita alegria, de muitos convívios. Eu costumo dizer que foi aqui que eu aprendi a ser alguém no mundo, porque são centenas e centenas de pessoas que comunicam connosco, gostam de conhecer a rádio, outros gostam de se meter sócios, outros nos acompanham, e é muito gratificante, não só para a administração da rádio, como para a direção e para os locutores, fazer parte de um elenco de pessoas que, dentro do possível, cada um à sua maneira dá o melhor. Por isso, só tenho que agradecer ao Jorge por esta chamada. Parei aqui 10 minutinhos para dar o meu melhor e, mais uma vez, de coração, ajudem-nos, façam-se sócios para que daqui a 30 anos possamos estar todos aqui e num número maior de pessoas, sempre na divulgação da música portuguesa. Fernando Moraes, deixa-me só ler aqui uma mensagem do nosso, aqui, que está no TikTok, do nosso amigo Jorge Lisbon. E ele que me diz: parabéns a todo o staff da rádio Toca Dançar, faz falta matar saudades do nosso Portugal. A música portuguesa, Jorge, como tu sabes, para todos os imigrantes, acho que é um bocadinho, eu vou ver se me faço explicar, é um bocadinho de voz em Portugal, porque nós ouvir as nossas raízes é tão bonito, e costuma-se dizer... A música, muitas vezes, é a nossa fisioterapia, é alguma coisa que durante o dia nos ajuda a aliviar, às vezes, muitos problemas. E a rádio Toca a Dançar é uma delas. A rádio, a música entra pelos ouvidos e vai direto ao coração. Maria de Jesus, que diz: são extremamente humildes, que Deus vos abençoe sempre. Obrigada, Maria. Obrigado à nossa amiga Maria de Jesus. Obrigado a todos os comentários que estão aqui a passar na rolagem aqui no meu TikTok. A todos vós, muita, muita gratidão. Fernando, eu quero, mas deixa-me ver aqui se eu... quero-te também agradecer o nosso amigo Luís Faria, que diz: muitos parabéns para os locutores desta excelente rádio. Muito obrigado, Luís Faria. Eu quero-te agradecer, Moraes, por tu me dares a oportunidade de fazer parte, primeiro como sócio, depois como diretor e depois como diretor e locutor da rádio Toca Dançar. Sei que sou acarinhado por alguns, sei que sou mal visto por muitos outros, mas assim, o importante para mim é eu dar o meu melhor, fazer aquilo que posso, fazer aquilo que sei, e acima de tudo, enquanto que eu tiver o apoio da administração, enquanto que eu merecer o respeito dos nossos ouvintes, e enquanto que a administração achar que eu estou a ser uma má valia para a Rádio Toca Dançar, aqui estarei e aqui farei parte dela com todo orgulho. Quando vocês acharem que não estou cá a fazer nada, vocês sim serão, agradeço que sejam os primeiros a dizer: Jorge, já deste o que tinhas a dar, por isso agradeço-te que deixes lugar para outros, e eu o fazerei com todo o coração, porque a Rádio Toca Dançar... Jorge, deixa-me só te interromper. Aqui, como tu sabes, ninguém manda embora ninguém. Esteja ele da forma que estiver, está sempre a contribuir para o melhor da rádio. Por isso, como tu sabes, aqui só sai quem se porta mal. Uma maneira de falar, não é? Ou quem não se sente bem e que se quer retirar. Porque, como tu sabes, Jorge, a rádio não manda ninguém embora. As pessoas é que às vezes querem dar um salto maior do que o pé e às vezes acabam por cair. Exatamente, e como eu digo a todos, que cá entro, aqui a rádio tem regras e nós só temos que seguir as regras. E como eu estava a dizer, eu hoje estou cá neste mundo graças à rádio Toca Lançar, porque sem dúvida alguma eu conheci a rádio Toca Lançar numa altura muito complicada da minha vida, onde um imigrante sem saber falar, um imigrante sem conhecer outro país a não ser Portugal, deixa Portugal sozinho, sem ninguém, completamente sozinho, ou não digo ao abandono, mas quase, deixado no meio de uma montanha, sem ninguém, numa simples casa entre quatro paredes, sem ouvir português, e onde eu aconcheguei foi ouvir a rádio Toca Dançar. Por isso, passei muita solidão, e quem me tirou disso, sem dúvida que foi a rádio Toca Dançar, e agradeço a rádio Toca Dançar. Quando digo a muitos, hoje emigrar não custa, mas quem já passou por algumas dificuldades, custa muito deixar o nosso país, custa muito deixarmos quem temos para trás para virmos um, procurar uma vida melhor, que foi o meu caso, e agradeço à Rádio Toca na Série, agradeço a todo o staff, a toda a administração e mais, agradeço pela primeira emissão que fiz na Rádio Toca na Série, a todo o staff de estar unido e de me apoiarem, porque sem eles eu hoje já não cá estaria, com toda a certeza. Muito obrigado, Moraes, muito obrigado por tudo, e continua desse lado, que eu continuarei deste, eu e todos nós, com toda a certeza. Muito, muito obrigado. Por isso, vamos lá em força, é mais um dia, são, neste caso, hoje dia 13 de maio da Nossa Senhora de Fátima, como toda a gente sabe, ela está no chat, ela está connosco, ela vive connosco, e dela, se Deus quiser, iremos sempre seguir até ao último momento em que possamos dar música aos ouvintes. Por isso, da minha parte, Jorge, o meu muito, muito obrigada. Faz sempre como fizeste até hoje, o teu melhor. Quem conheceu o Jorge há 5 ou 6 anos e quem conhece hoje o Jorge. Já estou mais é alguém que se dedica, é alguém que gosta daquilo que faz, é alguém que tem prazer naquilo que faz, tem prazer naquilo que conquista, e pouco a pouco fez o seu mundo, fez os seus amigos, faz a rádio, ajuda a rádio e toca a dançar. Por isso, a rádio precisa de todos e todos precisam da rádio. O meu bem-aja a todos, continuação de uma ótima terça-feira, uma ótima semana, e fiquem com a Nossa Senhora de Fátima, porque ela vai-vos ajudar nos vossos caminhos. Moraes, estou-me aqui a dizer como o rei da música de baile, e eles querem que tu escolhas uma música para todos. Bora lá, escolhe lá a música. Vou dedicar, se puder ser, a música do Ricardo, Água com Açúcar, ou do Ricardo, ou do Bruno, ou até do Ribeira. Fica ao critério do Jorge, para eu ficar aqui a ouvir um bocadinho, para depois poder ligar a minha aplicação da UBA para poder trabalhar. Muito o meu bem, grande senhor. Abraço, Jorge, a todos os ouvintes. Não esqueçam, façam-se sócios da nossa associação, da nossa rádio, e ajudem-nos. A nossa amiga, deixa-me cá ver se eu te consigo dizer o nome dela, onde é que ela está. Maria Seco, ela que também se vai tornar sócia da Rádio Toca da Série. Muito obrigada. No fim da emissão ela já me vai entrar em contato, eu já lhe digo como é que ela terá que fazer. Obrigado, Moraes, por tudo, e obrigado também por este bocadinho, por disponibilizares um bocadinho o teu, gastares um bocadinho do tempo, do teu tempo, para estares com todos nós. Muito obrigado, Moraes. Boa emissão, Jorge, tudo de bom. E um ótimo dia de aniversário também para ti. Obrigada, igualmente, Jorge. Muito obrigado, Pois é, foi assim que deixámos para trás esta conversa com o nosso administrador Fernando Moraes, como ele diz, e muito bem. Fernando Moraes, ele que já há 15 anos que teve a ideia de construir, de fabricar, de cozinhar esta menina rádio Toca a Dançar. A Rádio Toca a Dançar, ela que está há 15 anos a transmitir de Matosinhos para o mundo, com a administração de Fernando Moraes, Miguel Moraes e Cristina Moraes. Deixe-me só escrever aqui, ele que me pede a música de para todos os ouvintes, para todos os Ricardo Gomes, Água com Açúcar, aqui está, vamos então ficar com este bonito tema este na voz de Ricardo Gomes, Água com Açúcar, tema este que é uma dedicatória de todos os nossos, de todos, do nosso administrador Fernando Moraes, para todo o nosso auditório e para quem se encontra aqui na minha live no TikTok. Muito obrigado a todos vocês pelos vossos comentários, obrigado a todos pelos vossos carinhos, pelos vossos presentes, pelos vossos tap-taps 42K. Muito obrigado a todos vós. Agora para todos vós, sim, este bonito tema na voz de Ricardo Gomes, Água com Açúcar. Tema este, que é o nosso administrador Fernando Moraes, que dedica a todos os nossos ouvintes. A música que você gosta, toca aqui. Você terminou com ele e está chorando. Quer água com açúcar, oh meu amor? E

a quanto todos estão na escuta da rádio Toca Dançar, se vocês nunca ouviram este tema, vão ouvi-lo hoje pela primeira vez aqui no programa Mala de Cartão. Este tema que eu dedico a todos aqueles que se estão a querer tornar sócios da rádio Toca Dançar, o meu muito, muito obrigado em meu nome e em nome de todo o staff, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos por se fazerem sócios da rádio Toca Dançar. Obrigado a todos mesmo pelo vosso carinho. Maria de Jesus, muito, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado mesmo de coração. Gratidão a todos vocês. Hoje não temos pedidos, nem temos dedicatórias. Melhor, dedicatória sim. Você poderá sim enviar o seu áudio para que possa passar aqui de parabéns da rádio Toca Dançar. Hoje completamos 15 anos, por isso não há pedidos, não há dedicatórias. É uma emissão especial, onde você é o ouvinte e mais importante. Pode entrar em direto com todos, pode entrar em direto comigo, para isso basta marcar pelo WhatsApp 913180788 e poderá também deixar a sua mensagem pessoalmente para todos os ouvintes, ou dedicar até ao seu amor da sua vida, ao seu cão, ao seu gato, a quem você mais ama. Este tema na voz de Chave de Ouro, Meia Rota. Bonito tema na voz de Jordi, sempre que me chamas. Pois é, sempre que você me chama, desse lado ou deste lado, atendo com toda a certeza. É um tema que a minha moderadora Teresa Fernandes dedica a todo o staff da rádio Toca Dançar, com os parabéns e para todos os locutores. Obrigado, Teresa, obrigado pela participação e obrigado também por estares na nossa companhia. Aqui está este bonito tema na voz de Jordi, sempre que me chamas. fixa em ti. Fazes de tudo para me seduzir. Sabes manipular com esse teu olhar. Eu não consigo mais resistir. É impossível te esquecer. Às vezes sinto que vou enlouquecer. Sempre que tu não estás, eu já não sou capaz de estar aqui sem te poder ver. Sempre que tu me chamas, eu vou. Quando me pedes cama, eu vou. Se dizes que me adoras, eu sou aquele que te ama e te faz sorrir. Basta um beijo teu para me levar ao céu. Eu não consigo mais resistir. É impossível te esquecer. Às vezes sinto que vou enlouquecer. Sempre que tu não estás, eu já não sou capaz de estar aqui sem te poder ver. Sempre que tu me chamas, eu vou. Pois é, 10 horas mais 11 minutinhos, sinal horário, 10 horas, 10 horas mais 31 minutinhos, assim é que é, e vou começar, vou dar um tour aqui para cumprimentar mais alguém e outros que já se encontram na nossa companhia, e eu vou começar pela salinha de chat, nossa diretora Salete Pinheiro. Salete Pinheiro, bom dia, para ti, bem-vinda, e parabéns também para ti, e obrigado também por fazeres parte da RTD. O nosso diretor-locutor Carlos Duarte, também, que se juntou aqui à salinha de chat. Carlos Duarte, bom dia, amigo, bem-vindo, obrigado pela companhia e parabéns também para si. O nosso diretor-locutor Paulo da Maia, ele também se juntou aqui à salinha de chat. Paulo, bom dia, Obrigado também por estares na nossa companhia e parabéns também para ti. O nosso amigo Domingos também se juntou aqui na nossa companhia. Amigo Domingos, muito bem-vindo e obrigado também por estar na nossa companhia. Cumprimentar também a nossa amiga Lourdes Laranjeiro, e ela que me diz olá, boa tarde, não é Lete, mas é o Jorge. A voz é quase a mesma, tenho uma voz feminina, a voz é quase a mesma, mas seja como for, o que importa é você estar bem, está na companhia da Rádio Toca Lançar, está na melhor companhia. E ela que me diz boa tarde, Jorge, beijinhos e boa emissão de Misterdão. Muito obrigada, Lourdes Laranjeiro, pela sua mensagem e por estar na nossa companhia. Adriano Veiga, ele que me diz olá, bom dia, Jorge Carvalho, boa emissão e uma boa terça-feira. Parabéns à RTD, força, um grande abraço daqui de Limoges, França. Muito obrigado, amigo Adriano Veiga, obrigado por estar na nossa companhia, por estar na melhor sintonia, na sintonia da número 1 da música de baile. Maria Seco, e ela que me diz como faço para me inscrever na vossa rádio. Muito, muito obrigado, Maria Seco. Obrigado por também fazer parte, ou melhor, por ir fazer parte da nossa família. Casa Tunincha, Salvenha, que me diz olá, tudo bem, posso pedir um favor? Amiga, pode pedir um favor se for da minha responsabilidade? Claro que sim, se for para pedir música, hoje não podemos pedir música, mas sim, eu leio a sua mensagem e a música que estiver a seguir será também dedicada a si. Bom dia também para a nossa diretora Teresa Franco, ela que também se encontra na escuta. Diz bom dia, boa emissão, feliz terça-feira, parabéns para a RTD, que seja por muitos anos. Obrigada, Teresa, parabéns também para si, parabéns para todos, para todos nós. Obrigado obrigado pela sua mensagem. Ela me diz que a minha voz é diferente da Lete. Sem dúvida que é diferente. Eu disse por dizer, foi uma brincadeira da minha parte. Muito obrigado a todos que estão desse lado. E agora sim, já cumprimentei toda a gente que está por aqui, já cumprimentei o nosso amigo Luís Faria, que também me diz parabéns para a excelente rádio. E já cumprimentei também o nosso amigo Pedro Goldino. Quem é que está aqui mais no WhatsApp? Um grande abraço daqui de Torres Vedras, Nuno Monteiro, Luís Faria e Pedro Goldino. Um grande abraço. Os três da Bigarada, Cocó, Ranheta e Facada. Um grande abraço para o amigo Nuno Monteiro, Luís Faria e Pedro Goldino. Três caras que eu estou aqui a ver que têm feeling, têm estilo para ser locutores da Rádio Toca a Dançar. Bora lá, pensem nisso e inscrevam-se, porque serão sempre muito bem-vindos. Muito, muito obrigado a todos que estão a divulgar a Rádio Toca a Dançar. Obrigado a todos que estão na nossa companhia. Hoje uma emissão diferente. Delfina do Team Mister, bom dia amiga, seja também muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que estão desse lado. Vamos ouvir aqui uma voz da aquisição mais cara da Rádio Toca da Chave. Estou a falar de quem? Do nosso diretor-locutor Mister Peixeco, ele que já faz parte da Rádio Toca da Chave, é locutor da Rádio Toca da Chave, ele que faz aquilo que eu nunca, mas jamais me passaria pela cabeça fazer o que ele está a fazer. Nunca eu na vida fazia o que ele está a fazer. Por isso, mais uma vez, tiro o chapéu ao Mister Peixeco e lhe agradeço por tudo. Ele agradece por fazer parte desta equipe. Ele, como me falou que fazia isso, eu pensei cá com os meus botões. Nunca na vida ele vai conseguir fazer isso. Mas é que ele consegue mesmo. Ele, como diz uma coisa, a faz. Mister Peixeco, bom dia, obrigado por fazer parte desta equipa e, acima de tudo, obrigado por estar a fazer aquilo que faz, aquilo que muitos com muito mais experiência não faz, e você o consegue fazer e muito bem feito. Ele que faz emissões dentro do seu próprio, da sua própria casa ambulante. Estou a falar da sua arma de trabalho, estou a falar do seu caminhão. Ele que faz as emissões, hoje faz em Portugal, amanhã faz na Espanha, depois faz na França, depois faz na Alemanha, depois faz nos Estados Unidos. Quando for na China, mister, eu quero ser, quero ir consigo, vamos fazer os dois. Grande abraço, agora sim, vamos ouvir a mensagem que ele nos deixou no WhatsApp, no 913180788. Bora lá, vamos lá ouvir. Bom dia, mister. Bom dia, bom dia. Eu queria desejar muitos parabéns à Rádio Toca Dançado, à qual eu sou o mais recente locutor, conhecido pelo mister Pacheco. Mas, contudo, não é de mim que eu quero falar. Quero dar os parabéns ao Jorge pelo seu bom contributo a esta rádio, por qual eu conheci a rádio através do Jorge Carvalho, com muito gosto. E muitos parabéns à rádio, porque tem sido, aquilo que eu tenho visto, uma força para os imigrantes, com a belíssima música que nós transmitimos. Portanto, muitos parabéns à rádio e a quem fundou, à família Moraes. Muitos parabéns também a eles por esta excelente ideia. Portanto, muitos parabéns, Rádio, Toca a Dançar e Jorge Carvalho. Muito obrigado por me teres convidado para esta grande família, para esta grande rádio, a qual eu já conheci o Moraes, o administrador Moraes, e fiquei muito contente. Muito obrigado pelo convite e força, Rádio, Toca a Dançar. Siga para a frente. Eu estou um bocado emocionado por pertencer a esta grande família. Bom dia a todos e parabéns, ouvintes, porque sois vocês que fazeis esta rádio. Abraços. Pois é, Mister Pacheco, muito, muito obrigado por estas palavras. Obrigado também por fazer parte desta família. E quem é que me diz aqui que... a minha moderadora, Mari Celeste, que me diz... O Mr. Pacheco foi mais caro que Zé Faria. Sim, senhora, foi mais caro um pouco, porque derivado também a divulgação dele, porque ele anda pela Europa toda. José Faria, que nos ficou por 20 mil euros de passe, o Mr. Pacheco ficou-nos por 22.500 euros de passe, mas tem uma cláusula de rescisão de 70 mil euros. Por isso, quem o quiser levar... terá que de reembolsar 70 mil euros à Associação Recreativa e Cultural Toca a Dançar. Obrigado a todos pelas mensagens, obrigado a todos pelas partilhas, obrigado a todos que estão desse lado a interagir connosco. Parabéns à nossa rádio Toca a Dançar, 15 anos de música, 15 anos de história, 15 anos de boas energias, 15 anos de muito trabalho, 15 anos de muito sofrimento, 15 anos... de muitos maus tratos para que com alguns ouvintes, 15 anos de muito amor e 15 anos de muita história aqui na rádio Toca a Dançar, e acima de tudo são 15 anos de amizades que eu hoje ainda as tenho e as quero conservar. Por isso, uma amizade não se compra, uma amizade não se paga, uma amizade sim se constrói ao longo dos anos. A todos aqueles que ainda me têm como amigo, muito obrigado pela vossa amizade e muito obrigado por vocês fazerem parte da minha família. Gosto muito de fruta e é só a resolução. Faz-me uma com a mão, faz-me uma com a mão. Gosto muito de fruta, melancia ou melão. Faz-me uma com a mão, faz-me uma com a mão. Malho no ginásio e mesmo assim só como sempre gostei de cuidar de mim. Faço muita dieta para me sentir melhor. Malho no ginásio mesmo assim. Só como coisas boas para agradar ao meu amor. Mas o que mais me atrai é fruta tropical, que não engorda e só tem vitaminas. Adoro açaí, goiaba, abacaxi, mas o mamão é minha preferida. Gosto muito de fruta, e a salada é a solução. Faz-me uma com mamão, faz-me uma com mamão. Gosto muito de fruta, melancia ou melão. Faz-me uma com mamão, faz-me uma com mamão. Gosto muito de fruta, e a salada é a solução. Faz-me uma com mamão, faz-me uma com mamão. Gosto muito de fruta, melancia ou melão. Faz-me uma com mamão, faz-me uma com mamão. Gosto muito de fruta, e a salada é a solução. Faz-me uma com mamão, faz-me uma com mamão. Gosto muito de fruta, melancia ou melão. Faz-me uma com mamão, faz-me uma com mamão. Depois de todos nós fazermos uma com a mão, a música não para aqui na sua rádio, toca a lançar e novos temas, novidades aqui na rádio, toca a lançar Bruno Belo, Explode Coração. Bom dia para a nossa amiga Isabel Maria, que também se encontra na escuta da rádio Toca Lançar. Isabel Maria, obrigado, bom dia, um ótimo dia para si e uma ótima semana. Encontrar, eu vou te abraçar e dar mil beijos de paixão. Mas quando tu vieres, eu juro vou dizer que explode o meu coração. Estou louco para te ver. Eu fiquei rendido ao sabor do teu beijo. Mas tu fugiste de mim e agora ando louco a morrer de desejo. Mas quando te encontrar, eu vou te abraçar e dar mil beijos de paixão. Mas quando tu vieres, eu juro vou dizer que explode o meu coração. Estou louco para te ver. Bruno Belo, Explode, Coração Bonito Tempo. Pois é, e assim já posso confirmar diretamente aqui aos micros da Rádio Toca Lançar, temos mais um novo sócio, neste caso, uma nova sócia aqui da Rádio Toca Lançar. Seja muito bem-vinda a minha moderadora Marisa Gomes. Ela a partir de hoje faz parte da família RTD. Nova sócia da Rádio Toca Lançar. Marisa, muito bem-vinda e obrigado por fazeres parte da família RTD. Nós dois apaixonados, meu olhar no teu olhar. E este furacão vou dedicá-lo à Marisa Gomes, minha moderadora, nossa nova sócia da Rádio Toca a Dançar. Marisa Gomes, este tema é para ti e para todos que vocês estão aqui na minha live. Sejam todos muito bem-vindos. Jantar à luz de velas, o romance está no ar. Uma canção tão linda, lá no fundo a tocar. Nós dois apaixonados, meu olhar no teu olhar. Mas tu ritmo caliente, para tudo começar. O nosso amor é furacão, é um vulcão que está sempre em erupção. O nosso amor é furacão, aquece o corpo e também o coração. O nosso amor é furacão, é um vulcão que está sempre em erupção. O nosso amor é furacão, aquece o corpo e também o coração. Apaixonados, meu olhar no teu olhar. Mas teu ritmo caliente, para tudo começar. O nosso amor é furacão, é um vulcão que está sempre em erupção. O nosso amor é furacão, aquece o corpo e também o coração. O nosso amor é furacão, é um vulcão que está sempre em erupção. O nosso amor é furacão, aquece o corpo e também. E aqui eu vou ter que parar a música, porque este tema pedido é um tema, é uma dedicatória. Este tema que eu dedico, eu próprio, Jorge Carvalho, que dedico a todas as mulheres, a todos os homens e a todas as jovens, aquelas que são fãs de tatuagens, tais como eu. Nada contra essas pessoas que fazem tatuagens, eu também as tenho e tenho muito orgulho em as ter. Por isso, quando se faz uma tatuagem, há um significado para isso. E se as tenho, têm um significado. Este tema eu digo a todas aquelas pessoas que gostam de tatuagens. Vamos ficar com José Malhoa. Onde está essa tatu? Vamos ver onde é que ela está. Depende de sítios onde as pessoas as façam. Eu, por acaso, fiz a minha no braço. Mas há gente que faz noutros sítios, mas nada contra. Vamos lá ouvir então este bonito tema. Sou

Pois é, depois do sinal horário, os compromissos publicitários, o locutor Jorge Carvalho está de volta para ficar com todos vós mais uma horinha aqui aos micros da Rádio Toca Lançar, hoje emissão especial, emissão do 15º aniversário da Rádio Toca a Dançar, desde 2010 a transmitir de Matosinhos para o mundo. A todos que estão na sintonia, olá, bom dia, boa tarde, ou mesmo boa noite, obrigado por estarem na nossa companhia. O meu nome é Jorge Carvalho e estarei com todos vós diretamente aqui no estúdio de Orléans, França, para todo o mundo, com o programa Mala de Cartão. Muito obrigado a todos vós, Salete Pinheiro, a nossa diretora, bom dia, Salete. Carlos Duarte, bom dia, Carlos Duarte, nosso diretor. Paulo da Maia, bom dia, Paulo, nosso diretor, doutor Paulo da Maia. O nosso amigo Nuno Quelhas, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, Jorge Carvalho, desejo-te uma ótima emissão, uma excelente emissão. Parabéns à RTD, a todos que fazem parte dela, grande e forte abraço, amigo, à escuta de Inglaterra. Diz ele que para a próxima que não vou entrar no aniversário da RTD, obrigado. Porquê que não vai entrar, amigo Nuno Quelhas? Será sempre muito bem-vindo. Gostaria de ter aqui a sua mensagem vocal de parabéns para a Rádio Toca Lançar, porque nós andamos já a recrutar, como diz o francês, recrutar novas vozes. Por isso, estou à espera da sua voz, estou à espera de todas as vozes para nós ouvir se tem voz para o locutor. Claro que sim, Nuno Quelhas, muito obrigado por estar na nossa companhia. Isabel Maria, muito obrigado. Adriano Veiga, muito obrigado. Lourdes Laranjeira, muito, muito obrigada. Obrigado também à nossa diretora Teresa Franco Casa Toninha Saldanha, muito bom dia, obrigado. Obrigado por estar na nossa companhia. Lília Veiga, muito, muito obrigado. Maria Seco, obrigado. Maria Oliveira, muito obrigado, Maria Oliveira. A todos quantos estão na nossa sintonia, muito, muito obrigado. A quem se encontra aqui na minha live, nosso diretor, doutor Mister Pacheco, Paulo Seco, muito bom dia, amigo, obrigado pela companhia. Minha moderadora Salete Pinheiro, a minha moderadora Teresa Fernandes, a minha moderadora Marisa Gomes, a minha moderadora Marie Celeste, muito obrigado. Maria de Jesus, obrigada. Delfina, do time Mister Pacheco. Delfina, eu também me chamo Delfim, mas não gosto que me chamem esse nome, não sei porquê, eu sei porquê, mas não gosto. Muito, muito obrigado a todos, tem um bonito nome, sem dúvida alguma. Delfina é um nome muito bonito. Delfim também é bonito, só que eu não gosto que me chamem esse nome, mas tenho os meus motivos para isso. Muito obrigado a todos que estão aqui nos tap-taps, gratidão pelos 65k. Muito, muito obrigado a todos vocês. Este tema é um pedido que a minha moderadora Marie Celeste, a minha moderadora Teresa Fernandes, a minha moderadora Marisa Gomes e a minha moderadora Salete Pinheiro, que dedica a todos que estão na escuta da rádio e toca lançar, a todo o staff, a todos os ouvintes, a todos os imigrantes. Eles que me pedem o tema de Marco Paulo com o tema Nossa Senhora. Muito obrigado pela participação e obrigado a todos que estão na escuta da Rádio Toca a Dançar. O meu muito, muito obrigado. Agora já pode acordar com o Jorge Carvalho. Sou eu. A pessoa, bora lá então. Para ti no existe ningún secreto. Solamente hago lo que más me apasiona. Fique ligado a nós e ouça o programa mais completo da rádio. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Aqui na sua rádio. É isso mesmo. Fique sempre ligado a nós. E com toda a certeza vais escutar aquela música que fez e continua a fazer parte da tua história de vida. D'Orléans vers le monde. Desde Orléans para todo o mundo. Ou ainda Facebook, página oficial Mala de Cartão. Oh meu Deus, acho que isto ficou bom assim. Não sei, só pode, não sei. Cumprimentos para todos os ouvintes e para ti, Jorge Carvalho, aquele abraço apertado. Sempre ligados. E voilà, você sabe. Cubra-me com seu manto de amor. Guarde-me na paz e

12:25 e assim caminho para a minha retinha final. Foi um grande lete. A minha colega, a nossa diretora, a doutora Lete Cruz, também se agora, Lete, até nos estou aqui nessa linha. Lete, bem-vinda e obrigado por estares na nossa companhia, obrigado por estares na sintonia da rádio Toca Dança. Lete Cruz, ela que vem já aqui para o meu lugar, vou levar a cadeira que está quentinha e o micro que já está bem afinadinho, por isso, Lete, depois é só continuares. Abris a boca para o micro e dizeres as tuas palavras benditas. Obrigado, Lete, pela tua companhia, parabéns também para ti. E obrigado por estares na nossa sintonia. Muito, muito obrigado. Ela, eu acho que ela que vem a seguir a mim, mas ela vai-me já confirmar se vem ou não. A todos vós, uma ótima manhã de terça-feira, um ótimo dia de aniversário para a rádio Toca Dançar. Obrigado a todos pelas vossas mensagens, obrigado a todos pelos vossos presentes. Obrigado também aos nossos novos sócios, Marisa Gomes. Obrigado por se juntar à nossa família. Minha moderadora também, Teresa Fernandes, também se juntou à família RTD. Muito, muito obrigada também a todos vocês que se juntaram à Rádio Toca Dançar. E obrigado àqueles também que me estão a pedir os papéis para se inscreverem como sócios da Rádio Toca Dançar. Façam o mesmo, não custa nada, apenas 2 danças por mês. É uma mais-valia para a Rádio Toca Dançar. Sim, a Lete já me confirmou, ela entrará já a seguir a mim. Para todos vós, vou-vos dedicar este bonito tema. Este bonito tema, deixem-me cá ver um tema, tem que ser um tema. Onde é que está? Vai ser este, na voz de Mistura Fina. E este tema que eu vos digo a todos vocês que estão na escuta da rádio e Toca Dançar, meu muito, muito obrigado por tudo. Célia, Pedro, olá, bom dia também. Seja também muito bem-vinda e obrigado pela visita, obrigado por estar na nossa sintonia. Mistura Fina, essa dama, eu dedico este tema a todas vocês que estão na escuta da rádio Toca a Dançar. Valise en carton. Valise en carton. Hi, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Bieber. It's the wheels, the wheels, the wheels. On Mala de cartão. Mala de cartão. Par les communautés portugaises. O programa le plus écouté par les communautés portugaises. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Vamos fazer amor. Então, para quê? Se eu posso fazer tremer esse mundo todo, pois está bem gostoso. Então, para quê? Se eu posso fazer gemer esse corpo todo, pois está bem gostoso. Vem, morena, baila com teu corpo na cama. Mostra o passo de dançar, me deixa entrar. Vem, morena, baila

e obrigados por estarem na nossa companhia. Vamos ficar com Pedro Sampaio, vamos todos dar uma volta de carvalhinho e cavalinho, assim é que é, uma de cada vez, um de cada vez para irmos todos e não saltitar muito porque as minhas costas não aguentam. E logo de seguida vamos ficar com meus amores do meu coração, as minhas poderosas, vamos lá ser mais sérias e mais sérios, João Carreira, para todos vós. E depois venho para me despedir de todos vocês. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai. As novinhas. Vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai. Ou vai no cavalinho, vai. Vem na maldade. E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha. E na palmada sou eu. As novinhas. Vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai. Ou vai no cavalinho, vai. E uma cavala mesmo. Vai cavala. Vem cavala, vai cavala. No cavalinho, vai. Princesas lindas do meu coração. Princesas lindas do meu coração, este tema é todo vosso. Obrigado por tudo e obrigado pelo vosso carinho. Ele nasceu para ser diferente. Ele sonhou um mundo sempre melhor. Na sua vida o paizinho e mãezinha foram aqueles que lhe deram a cor. E nos diretos ninguém resiste. No truca-truca a partilhar. Maravilhosas vai ser de gritos. As avestruzes vão acabar. Porque o João Carreira é o melhor, melhor cabeleireiro em Rio Maior. Com o João Carreira sempre assim, loucura e alegria sem ter fim. Porque o João Carreira são as melhores a penar as avestruzes, maravilhosas. Coma chocolate molde, minha querida, porque chocolate até molde dá prazer. Ele nasceu para ser diferente. Cada cliente em suas mãos vai brilhar. Ele é demais e vamos ser mais sérios. Ele é um mestre, ele sabe o que faz. E nos diretos ninguém resiste. No truca-truca a partilhar. Maravilhosas vai ser de gritos. As avestruzes vão acabar. Porque o João Carreira é o melhor, melhor cabeleireiro. maravilhosa e poderosa. Ai, isto é de gritos, minhas queridas, vamos ser mais sérios. Porque o João Carreira é o melhor. Assim chega ao final do programa Mala de Cartão desta terça-feira, 13 do mês de maio do ano de 2025, dia de Nossa Senhora, dia da Mãe, dia das Mulheres, dia da Rádio Toca Lançar, dia do aniversário da Rádio Toca Lançar. A todo o staff da Rádio Toca Lançar, continuação de um ótimo dia de aniversário. a todos os ouvintes, o nosso muito, muito obrigado, a todos os sócios, o nosso muito, muito obrigado, e a todos os sócios que se fizeram hoje de sócio também, o meu muito, muito obrigado em meu nome e em nome de todo o staff, sejam bem-vindos e obrigados por estarem na nossa companhia, obrigados por estarem na escuta da Rádio Toca Canção. Um grande obrigado também a todos que participaram nesta manhã, muito, muito obrigado. Joaquim Barbosa e Luísa Barbosa, nossos administradores que juntaram também à sua linha de chat. Joaquim, bom dia, bem-vindo, parabéns para si. Luísa Barbosa, bom dia também, bem-vinda e parabéns também para si. Parabéns para nós todos, parabéns para a Rádio Toca a Dançar, que venham mais 15 e mais 15. A todos vocês, o meu muito, muito obrigado. Não saiam dos vossos lugares, porque já a seguir vem a minha colega, a nossa diretora-doutora Lete Cruz, diretamente de cima, hoje não é de baixo, mas é de cima do relógio de Big Bang, Big Bang, Big Man, acho que disse bem, se não disse ela vai me corrigir. O relógio de tantas vezes que ele caía em cima, ela agora passou ela para cima do relógio. Lete, te desejo já uma ótima emissão, não vou poder estar na tua escuta aqui nessa linha de chat, mas sim, até ao meu treino bom na tua companhia. Muito, muito obrigado a todos vocês, obrigado por estarem na sintonia da Rádio Toca Dançar. Quem se encontra aqui na minha live, o meu muito, muito obrigado, gratidão a todos vós. Muito obrigado às minhas moderadoras, Maria Celeste, Marisa Gomes, Teresa Fernandes, Salete Pinheiro. Obrigado, Mr. Pacheco, também pela companhia. Maria de Jesus, muito obrigada também pela sua companhia aqui na salinha de chat. A todos vocês, muito, muito obrigado. Eu marco encontro com vocês, se não for antes, na próxima quinta-feira, a partir das 9 até às 12. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem na companhia da Rádio Toca Dançar. Fiquem na sintonia perfeita da número 1 da música de baile. Fiquem na companhia da minha colega Lete Cruz. Lete, dá-me só um minutinho e o micro é teu. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.